Mandamentos 1, nunca deixa falha não, falha não, falha não, falha não. Mandamentos 2, não seja um grande vacilão, vacilão, vacilão, vacilão, vacilão. Sangue bom, se liga na parada, meu irmão. Sangue bom, te considero, mas não deixa falha não. Sangue bom, pai, faço tudo pra te defender. Quero ver sua atitude, quero ver, quero ver. Sangue bom, se liga na parada, meu irmão. Sangue bom, te considero, mas não deixa falha não. Sangue bom, pai, faço tudo pra te defender. Quero ver sua atitude, quero ver, quero ver. Esse era, era, ha. O meu mano exemplar, curtindo baladas, nem vão acreditar. A ideia é sempre a mesma cara, e aí você lembra das paradas que nós estávamos ali, toda treta que tinha. Chegava pra te defender, mas não queria nada em troca, não queria nem saber. Até pra catamina era sem falecer discurso, cada um com a sua e pá, sempre juntos. Mas isso todo mundo vinha me alertar. Esse mano não presta, deixa esse mano pra lá. Cansado de ouvir o povo e meu ouvido falar. Lancei ideia para tudo, chega de blá blá blá. Arranjava até treta pra defender meu irmão, só que não sabia, por isso ele era sangue bom. Pense, veja sua vida, então me diga se você é um irmão. Ouve aí então, sangue bom, se liga na parada, meu irmão. Sangue bom, te considero, mas não deixa falha não. Sangue bom, vai, faço tudo pra te defender. Quero ver sua atitude, quero ver, quero ver. Sangue bom, se liga na parada, meu irmão. Sangue bom, te considero, mas não deixa falha não. Sangue bom, faço tudo pra te defender. Quero ver sua atitude, quero ver, quero ver. Ah, ah, traz, você faz parte do passado, já é tarde. Não adianta se corroer e ficar desesperado, pois você se sentia muito bem ao meu lado. Tirava uma onda, pro sossego, sossegado. Agora ficou parado, isolado, e faz parte do passado. Não, não aguentar você falar uma atitude com se te meter o pau. E meu irmão, se ligar rapaz, seja capaz de ficar cara a cara com ele, só para ver se fala mal de mim ou deixa acontecer. Oh, mano, estava certo, me disse tudo, até o que eu não queria entender. Não sei porquê, tanta que tanta baixaria ali. Então eu vi meu sonho se desfazer, entrei no meio da conversa e só queria bater. Essa letra é para ele ouvir e refletir. Tenho dom, e não mentir, tenho dom, e não mentir, tenho dom, tenho dom. Sangue bom, se liga na parada, meu irmão. Sangue bom, considero, mas não deixa falha não. Sangue bom, vai, faço tudo pra te defender. Quero ver sua atitude, quero ver, quero ver. Sangue bom, se liga na parada, meu irmão. Sangue bom, te considero, mas não deixa falha não. Sangue bom, vai, faço tudo pra te defender. Quero ver sua atitude, quero ver, quero ver. Que bom seria, seria uma maravilha se você desaparecer e sumir de minha vida. Deixa a gente em paz, que isso me satisfaz, ainda tem muito mais. Se liga rapaz então, mano, de duas caras você foi capaz de derrubar nossa amizade por necessidade. Algo que te chamou e nos tirou a paz. Eu quero ver irmão, mano, de duas caras você foi capaz de derrubar nossa amizade por necessidade. Algo que te chamou e nos tirou a paz. Eu quero ouvir mais e mais. Você não vale nem um tostão, você não. Não peça pois é um grande vacilão, você não. Você não merece viver, quero ver sua atitude, quero ver você não. Você não vale nem um tostão, você não. Não peça pois é um grande vacilão, você não. Você não merece viver, quero ver sua atitude, quero ver, quero ver. Sangue bom, se liga na parada, meu irmão. Sangue bom, te considero, mas não deixa falha não. Sangue bom, faço tudo pra te defender. Quero ver sua atitude, quero ver, quero ver. Sangue bom, se liga na parada, meu irmão. Sangue bom, te considero, mas não deixa falha não. Sangue bom, vai, faço tudo pra te defender. Quero ver sua atitude, quero ver, quero ver. Sangue bom, essa ideia de trair não pega nada. Moro, mano, o negócio é você ficar em paz e deixar a vida dos outros de lado. Quero ver. E eu, ó, eu tô legal, ó. E aí, se julgava o super-herói da malandragem? Pode crer. Sempre na ativa, eu tô legal.